3859, pronto para a cópia? Prossiga. Tá, 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 380. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída da El, Lida, Ildish, onde intercepta UP, Zulu 44, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador, operando em 119, direção 35, torre em 118, direção 6 dúzia, adicione no transponder 5431, TAM 3859. 3859 foi aprovado, Curitiba no 380, decola na 0 à direita da El, Lida e após Ildish. Intercepta UP, Zulu 44 e após conforme. 1935, controle 3862, 5431, transponder 3259. TAM 3259, contingimento crash, amplo para pushback, acionamento. Paraná. TAM 3859, confirme o portão que se encontra? A remota aqui, de frente ao outro lado do pátio, seria aqui em frente ao 7, ao 8. Ok, excelente, TAM 3859. Salve Salvador, TAM 3304, alterna Campinas, autonomia 043464, a bordo, solicita táxi. TAM 330464 a bordo, Campinas, confirma a autonomia? 0434. TAM 3304, autorizado táxi para ponto de espera da 10 via Índia Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chame torre 118, decimal 62, ajustando no 015 e um bom voo, TAM 3304. 1015, Índia Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, bom dia, TAM 3304. Do táxi azul 4299, 94 a bordo, 3 horas e 51, alternativa 013. Chename 311 na Alfa. O azul 4299, autorizado táxi para ponto de espera da 10 via Índia Alfa. No ponto de espera, quando pronto, vai chamar a torre 1-1-1-12, atentando ao tráfego. Pois está TAM, está seguindo para o ponto de espera. Quando pronto, no ponto de espera, chame torre 1-1-1-12, ajustando no 015, azul 4299. Entra para a gestão Índia Alfa, quantidade 8-6. Passa. Só o Salvador, o Chiné 63-1-2, segue o Chiné 63-1-1, autorizado Alfa, mantém a posição de Estagilete aguardando instruções. Estagilete aguardando, 63-1-1. 5316, completa aproximação, chama a torre 118-6. 118-6, trip 5396. Índia Delta Papá, livre LS, reporte estabilizado. Passará, Papá. Quando livre, daqui a uns 5 minutos eu dou sua autorização. Tem o Olimpo 03, pronto para quatro? 16, final da 10, baixa travão. Corda 10, direita em rota. Controle Salvador operando em 119 decimal 35. Torre 119 decimal 62. Acione no transponder 5414 Olympus 03. Voltímetro 0015. Só faça um check no equipamento rádio que é forte chiado no fundo. Ok. Olimpo já tem consentimento correto, chama pronto para o táxi. Fernando, confirme a autonomia. Nível instrumento 2500, está autorizado, Alfredo Juliette. Afirmativa, 2500 pés, essa é a Victor Juliette. Bom, 1923, chama agora Recife, 126.0. 1960, 1923. Já iniciou o táxi? Afirmativa, posso um ponto para o táxi, papá. Afirmativa, vai seguir o Mitsubishi que é transporte em FEM, por isso foi dada a prioridade. Reporte como número 2 no ponto de espera. Altímetro no 095 é igual para Oscar. Parte principal, portão 7. Gente, autorizado, parte principal, portão 763-19. O Chiné 6312 vai dar passagem ao Airbus da companhia que está indo no portão 7. Após a passagem do mesmo, coordena a equipe de solo para dar início ao pushback e autorizar acionamento, chama para o táxi. Gente, após o Airbus da companhia, pushback, bom dia, 3304, pronto, ponto de espera, pista na zero. Afirmativo, tem 3304 visual com o Embraer da Trip na final da 10. Afirmo, 3304. Após a passagem do tráfego ali, mantém Capistrão no zero, tem 3304. Após o 3 ali, mantém Capistrão no zero, tem 3304. Salvador, vamos ver também, Azul 4299. Afirmativo, Azul 4299, bom dia, por gentileza, mantém um ponto espera. Índia November Alpha, frequência livre para coordenação. Estava no localizador da 1-0, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, completa aproximação, chama a torre 1-1-8, decimal 6. 6-8-6. A posição 7 aqui está sem balizador. Ok, eu vou tentar em coordenação com o Efraer aqui e... vejo que com a possibilidade de já irei ajudar no balizamento. Ok, está aguardando. 6319. Solo, trip 53 no meio, livrou na pessoa. Trip 53 no meio, utilizado alfa, mantém a posição antes das gaitas, aguardando as instruções. Confirmando, mantém alfa, de aposta. Schneemer 311, autorizado alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando as instruções. Posição trip 5316, autorizado alfa, mantém a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Alfa, antes da Juliette, trip 5316. Solo, trip 5221, paga por estacionamento, por remoto 13. Trip 5211, livre estacionamento, chama para o táxi. 7, livre, puxa estacionamento, chama para o táxi, trip 5221. Será o número 2, ok? Temos com um transporte no mesmo perfil de saída, com a gente, aeronave no mesmo perfil de saída, na cabeceira 17 alinhada, que é transporte de enfermo, tem prioridade, ok? Olímpico 03 autorizado o cruzamento da cabeceira 10 e na taxiway Delta, chama o solo 1219. Bom dia, até a próxima. Tá passando o stand, baixou e chegou, tá visual, para o cancelamento, circular o notepad à direita. Então, o Chiné 6312, está autorizado o táxi para ponto de espera. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre 118, edição Medusa, ajustando no 05, Chiné 6312. Salvador, Olimpo 03, a pista está na Delta. O Raptor voltando? Confirma a saída copiada? Saída da El para. É, prepara da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus para interceptar o Whisky Uno. Fica melhor para o senhor. Da El, Leda. Após Leda, vou Ilhéus para interceptar o Whisky Uno. Após Leda, o que? Após Leda, Ilhéus. Aguarda apenas mais alguns instantes para decolagem, ok? Chiné 3-1, a Freire já chegou aí para o balizamento? Afirmativo, está constantemente na pista agora. Paulo Salvador, trip 5221, vamos para o táxi. 509, o 4 de autonomia, alternado Salvador. 50 a bordo, Salvador, 4 horas. Afirma, 5221. O trip 5221 aguarde para dar início ao táxi. Imagem pista 17, o vento 080 graus, são 07 nós. Direito na 7, Machu chegou, Índia Delta Papá. Afirmativo, Índia Delta Papá, guarda apenas a pista livre. Guardado. Parte principal para o ponto espera zona 0 via Índia Alfa. Olimpo 03, a gente conta do Paulo. Papá tem livre pouso, funcionou 7, 100 graus, com no 10 nós. Papá. O Oscar até o quilo decolou de Salvador, a USA 19, chama o controle agora, 10935, bom voo. Controle 11935, Oscar até o quilo. Controle Salvador, é o Papatango, Oscar até o quilo, missão de transporte de enfermo. 221, guarde 5 minutos para dar início ao táxi. 4 minutos, tranquilo? São 3 minutos, trip 5221. 3 minutos para dar início ao táxi. Salvador está 3859, para a push bank, acionamento na remota. Está 3859, aguarde. Paulo Salvador, Olimpo 03, pare direto no parque principal. Olimpo 03, autorizado ingresso na parte principal para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa, no ponto de espera da pista 1-0, quando pronto chame torre 1-1 no horizonte meia dúzia, ajustando no 0-5, Olimpo 03. 03, vem traçar na parte principal, da transferência para o ponto de espera via Índia e Alfa, e lá chama torre 1-1. Trip 5221, está autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0. Quando pronto no ponto de chame torre 1 no direção meia dúzia, ajustando no 05, falam que é o número 4 para decolagem. Tem prioridade, então pode chamar a torre 108.6.2.2.1 como número 4, número 05. É que após primeira esquerda, taxiway papá, atentando o Bravo 20, liberando a taxiway. Até o 45, Índia Delta papá. Salvador, Papa Tango, Oscar Hotel Filo, missão de transporte de enfermos, solicita da presente para o direto de Léo. Projeto direto de Léo, Oscar Hotel Filo. Oscar Hotel Filo. Da companhia, que já está aqui para o ponto de guarda 1-0, está autorizado ingresso à parte principal remota 1-4, triplo 5-3 no meio. Esse é o passagem, a PR companhia, ingresso à parte principal para 1-4-3 no meio. Confirmando 5-3 no meio, remota 1-4. Remota 1-4. Tá 3-2-5-9, previsão de 5 minutos. Controle Salvador, Papatango, Oscar Hotel Kilo, autoriza dar presente pro Adiarubi? Aguarde coordenação, Oscar Hotel Kilo. Grato, Oscar Hotel Kilo. Intensidade muito baixa, confirme. Afirmativo, após a rolagem do Embraer da Azul, ali mantém cabeceira 1-0, o Oceano é 6312. Chama Recife 1260. 260, 3604. Total 9911, pronto para cópia? Consigo, total. Total 9911, autorizado para Fortaleza, nível de voo 3-1-0. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Após Froti, autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle de Salvador Piranha 1-1-9, decimal 3-5. Torre 1-1, direção meia dúzia, adicione no transponder 5-4-4-0, total 9911. Autorizado para Fortaleza, via rota saída Morro, transição prontinho. Estão no 0, esquerda atrás, 0935, controle 186, a torre 5440 no transponder, total 9911. Total 991 confirmando nível de voo 310, total 991. Afirmativo, 310 total. Total 991 no contingimento correto, chamando para pushback acionamento. Camarada pronto, total. Chama agora o controle 1 no 9.35. 9.35, 4. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, cruza 1.300 pés, mantendo eixo de decolagem. Azul 4299, contato o radar, está livre a subida para o 360, a 6A. Ok. Entendeu então, no perfil da saída, ascensão 360, 4299. Objeto 58, no informação aquilo. Ajuste no 0 no 5. Guarulhos 360, decola da 1-0, primeira curva à direita. Zé Darbor, eleva, onde intercepta UP Zulu 2-1. Após cruzado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-1-9-35. Torre 1-1-62, estando no transponder 5442. O objeto 58-1-1. Autorizado conforme, decolando da 10, com curva direita, bora elefa, elefa, upper Zulu 2-1. 360 para Guarulhos, 1935 no controle, 186 na torre, 5442 no transponder, LZ 5811. Sabiagem 5811 no cotejamento S, para pushback acionamento. Chama nessa, posicionamento, 5811. Trata por aí. Pistão 0, o vento 100 graus com 1-0 nós. B59-100. Cima ativa a linha e mantém cabeceiro no 0 inicialmente, Olimpo 03. Alfa Oscar decolado em Salvador 26, ingressa no corredor Axé 1000 pés, chama o controle 109.35, bom voo. 109.35, Axé, é bom voo. Afirmativo, Axé. Ativo 5221 na guarda. E Papa Romeu Eco Alfa Oscar. Papa Romeu Eco Alfa Oscar, mantenha as condições de usuário do meu pé e Saché, reporte passando fora da barra. Passarei fora da barra, Eco Alfa. No 2 é o Chanel, os 27 decola, 109.35 é o controle, bom voo. 109.35, obrigado, boa. Olimpo 03 em livre corrida abortiva. Para informação, vento 100 graus com 099. O radar sobe o 350 na saída PUCA. 350 PUCA, Chanel 6302. Trip 5221, apenas confirmando a saída, copiou a Fuerza Boa Lefa. Afirmo, a Boa Lefa. 5221. Suficiente, modificando agora sua saída, será Arbó após Arbó, direto Vitória da Conquista. O Trip 5221. Direto após Arbó, direto Conquista, Trip 5221. A linha mantém cabeceira no 0, Trip. A linha mantém a 1-0, Trip 5221. Oscar Hotel Kilo, suba restrito ao nível de voo 140. 140, restrito, Kilo. Confirme, 140 restrito, Oscar Hotel Kilo. Afirmo, 140 restrito, Oscar Hotel Kilo. Copiado. 3, liberando agora, retorna a frequência do solo 121, decimal 9. Tá baixando agora o solo 121, posição 0. Confirme Campinas 149, a bordo? 79. Testado a bordo, Campinas, confirma autonomia. 450. Então, 3859 está autorizado táxi ao ponto de espera da 0 via Índia Alfa no ponto de espera Torre 11 no direção 62, ajustando no 0 no 5, então 3859. Índia Alfa 386, está 3859. Salvador Olimpo 03, está na Alfa. Olimpo 03, autorizado Alfa, manter a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Segue na Alfa, manter a posição antes da Juliette, aguardando instruções. Olimpo 03. Alfa, Alfa, frequência livre. Tipo 5221 aos 30, decola 10935 ao controle, bom voo. 10935, ganhado, vamos acabar. Controle Salvador, Monte, bom dia, trip 5221, decolado aos 30 na sua escuta, no perfil da APO. Trip 5221, contato radar, suba ao 200, sai da APO. Ciente ao 200, APO, trip 5221. Azul 4299, sobe restrito ao nível de voo 340. 340, restrito azul 4299. Controle Salvador, seria ser possível liberar o trip 5221 na restrição de uma centena, 15 milhas? Eu passo lá no 085. Está liberado o trip 5221. Liberado a restrição, trip 5221, muito obrigado. Olimpo 03 autorizado, ingresso na Juliette, pátio principal, Índia, no ponto de espera, torre 1 no 8, sinal 62, ajuste no 0 no 5, Olimpo 03. 03, autorizado via Índia, pátio principal, Chama 225, aguarde, tem tráfego da Boeing da Total que vai dar início ao táxi daqui a instante. Após a passagem do mesmo, está autorizado o pushback acionamento, chama para o táxi. O Chama 225. Gente, após o Total, entre pushback 625, pode acionar já na posição. Gente, autorizado o acionamento e aguarde para o pushback, o Chama 225. 225, acionando, aguardando para o pushback. Vou botar na altura do 1 para o táxi com 3, alterna Natal, 4 horas. 4, 2, 9, 9. Chiner 63, 1 ou 2, chama Recife 1 ou 2, 5, 4, 5, alterna no 2685. 2645, 2653, 1 ou 2, obrigado, bom dia. Bom dia. Gol no 888, está livre o LS, reporte estabilizado. Livre o LS, reporte estabilizado, 888. Com 1015 total, 9991. Paulo, 6225. Ativa Olimpo 03, cabeceira 90, vento 090 graus com 10 nós. Poder acionar. Confia? O rapaz do Singer, ele tá aqui, mas não. Tá tirando o Singer, ele tem que poder acionar ainda, né? Gente, o chama 225. 288, complete aproximação, chame torre 198, decimal 6. Completa, chama 286, torre 198. O 1982, acende identificação, chega da Emari, desce para o 050. Identificou 050, chegando. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3859. Tá 3859, contato radar, sábado 380 na saída da El. 380 da El, possibilidade de voar Leda, ela presente? Autorizado Leda, tá 3859. Voa direto Leda, 3859. Torre Salvador, bom dia, gol no 888, 2 milhas para o marcador externo, baixada e travada, vista. Afirmativo, gol no 888, curta aproximação, guarda pista livre, altímetro 1095, confirmando já embaixo travado. Afirmo, baixada e travado, 1015 no altímetro 1888. Sente, já ficou avistado, aguarda apenas a pista livre. Guardando. Chené, 6319, boa tarde. Bom dia, Chiné 6319, informação aqui, ajuste no 095, aguarde para a cópia. Aguardando, 6319. Alfabeto Juliette, mantenha-se em condições visuais, o nome é o pé, reporte na rotatória. Vou parar na rotatória, Alfabeto Juliette. Espera o total, temos um tempo ainda, gol já passou, marcador externo. Autorizado, o HM 25, chama para o táxi. Para o táxi. Zero três, livre agora à direita, chama o solo 12, decimal 9. Chama o solo 1219. Agora o solo 219. O ONU 888 tem livre pouso, pista no zero. O vento 100 graus com 11 nós. Livre pouso, não no zero. O ONU 888. Tá 11 milhas da posição coral. Fora na proa de mar para completar a chegada a mar e reporte quando estiver pronta a descida.